que é um poema do Drummond, Cidadezinha Qualquer, com o intuito de tentar mostrar na prática aquilo que o curso pretende oferecer. Então nós começamos, acho que nós estamos muito juntos, né? Já temos começado. E, aliás, o poema está mutilado, ele apareceu só pela metade. A segunda do poema é essa aqui. Então aparecem depois algumas estrofes iniciais e há também mais essas duas estrofes. Que é um outro poema do Drummond. Esse da Rosa de Fogo. Cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, fumar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar da janela fora. Eita vida besta. Sentido geral do poema, sugere um quadro, uma cena da vida provinciana. Uma ideia geral de monotonia, talvez lentidão, cidade. E aí nós passamos a partir das. Vimos também que, no final, há uma espécie de avaliação, de julgamento do sujeito em relação a essa cena que ele pintou. Aliás, isso já aponta para um traço deste poema que se diferencia daquilo que seria talvez o mais comum de encontrar na poesia lírica. Quando a gente pensa. O processo, avaliação. Então, nas duas primeiras hipóteses também, na terceira, nós temos um quadro dessa cena da vida provinciana. E só na última estrofe é que aparece, finalmente, a expressão do eu lírico. Então, até a terceira estrofe, praticamente não há a intervenção mais direta para que ele está recortando a cena. Ele está presente no recorte da cena, mas ele não se expressa diretamente, ele só vai se expressar no final do poema, no último verso. E isso aponta uma diferença desse poema em relação àquilo que seria o mais comum encontrar na poesia lírica. A gente pensa em poesia lírica, a primeira coisa que a gente lembra é uma espécie de expressão da interioridade do sujeito. O sujeito tratando os seus sentimentos, as emoções, os seus pensamentos, etc. É uma espécie de exteriorização da interioridade do sujeito. Essa é a definição comum, corrente da poesia lírica. No caso aqui, nós temos algo um pouquinho diferente. Né? Uma descrição mais ou menos, começa mais ou menos objetiva, vai ganhando um caráter um pouco mais enigmático, mais simples, né? Da terceira estrofe, e finalmente, ao final, a essa expressão da direta do que só. Não, exatamente isso, né? As duas primeiras histórias parecem ser predominantemente descritivas. E aí eu acho que a gente passou a analisar propriamente, depois de ter aprendido essas significações gerais do poema, a gente passou a analisar propriamente estrofe por estrofe. É isso? Então, na primeira estrofe, nós notamos algumas particularidades, então, o modo como as palavras estão arranjadas nos versos da primeira estrofe. Então, nós vimos que... Não tinha verbos, e há, ou melhor, não há verbos, há até um verbo que é o verbo cantar, ao final, mas ele aparece nessa forma nominal. Pode dizer aqui é que há um predomínio de substantivos, ausência de adjetivos também. O adjetivo já seria um índice subjetivo, seria qualificar o seu objeto. Você tem um programa? Sim, nós estamos indo na primeira estrofe. Então, caso de bananeira, as mulheres mutiladas e feitas tomaram amor cantar. Então, é o início dessa cena descritiva, que tem um caráter mais ou menos objetivo. Justamente porque o sujeito não intervém de maneira tão direta. Nesse primeiro momento, uma certa objetividade. E o fato de não haver verbos sugere, ouvimos, que não há ação. Portanto, não há movimento, isso sugere a ideia de uma imobilidade geral. Imobilidade, paralisia, o quadro estático. acho que não tem nada a ver com a questão das escolhas. O entre, ele mesmo, vai sugerir a questão da relação entre os homens e a natureza. Pelo menos implicada aí nessa primeira história, sugerida. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Transição, por exemplo, de bananeiras, laranjeiras, sem romar, amor, cantar, tudo pode ser muito bom. É só um som. Sim. Pode ver. Nessa direção também. Bananeiras, laranjeiras. Fumar, amor, contato. Não é uma repetição tão ostensiva. Fumar, amor, e depois o ar, ar. Fumar, contato. Pode ser que seja tão ostensiva. Não quero falar. Falta qualificar essa relação entre os homens e a natureza. Segundo estrofe, assim, chegamos a falar alguma coisa. Aqui sim a repetição fica ainda mais clara, mais ostensiva. Agora aparece um verbo. Diferença em relação com o estrofe. Então começa a ver movimento, mas se trata de um movimento também qualificado. Os personagens que aparecem aqui, o homem, o pastor e o grupo, eles realizam essa ação. Dia, eles vão devagar. Agora aqui. Embora haja ação, embora comece a haver movimento, é um movimento lento. De novo, portanto, se trata de uma ação que não destoa de todo daquela imobilidade. Antes se reforça. E a repetição da estrutura vai reforçar mais uma vez em outro plano, o plano da própria construção dessa estrofe, a ideia de falta de mudança, ausência de mudança, repetição, mobilidade, reiteração do mesmo. Então, há mudança dentro dessa estrutura que se repete. E a mudança está justamente no sujeito da oração. Cada uma dessas frases. Homem, cachorro, tudo. Mas na medida em que eles estão integrados para essa estrutura repetitiva, eles ganham um ar de semelhança. Então tudo nessa cidadezinha parece ser permeado por esse movimento lento. Monotonia. Nessas duas estrofes, nós podemos perceber claramente a correlação entre aquilo que a gente costuma chamar de conteúdo, os significados mais diretamente apreensíveis, e a organização formal. É um pouco como se houvesse uma convergência entre aquilo que é dito e o modo como essas coisas são ditas. Essa correlação é crucial para o nosso tipo de análise, o tipo de análise que eu propondo para vocês. Tentar buscar ao máximo desvendar os significados da forma, da organização formal dos textos. Então, não se limitar àquilo que a gente uma chamada de conteúdo. Conteúdo também é uma palavra complicada. Mas a ideia é um pouco que no poema há a possibilidade de se pensar quase a identidade entre uma coisa e outra. Mas a gente conceitualmente vai distinguir conteúdo e forma. Né? Mas é quase como se houvesse uma integração possível entre o conteúdo e a forma, como se uma se convertesse na outra. A forma do conteúdo é forma e a forma é conteúdo. Isso é um certo tipo de poema em que haveria uma organização harmônica entre essas dimensões. Para outros, podem trabalhar justamente com a tensão entre a dissonância entre conteúdo e a forma. O conteúdo dissesse uma coisa e a forma apontasse para outra coisa. E aí o significado vai se criar nessa tensão pode fazer muito. Só que o microcosmos torna mais complexo. Precisa tentar essas várias configurações possíveis. Mas o controle da forma sempre funcionou de forma integrada mesmo? Então, há concepções diferentes de como essa relação vai se dar. Então, digamos que modernamente, ou a partir das concepções românticas, da arte, o que vai predominar é justamente a tentativa de se harmonizar isso. Então, uma vertente teórica que pensa a questão da música nesse período vai tratar justamente de uma obra, vai pensar a obra bem realizada como aquela em que o conteúdo e a forma se identificam. Isso é uma concepção delimitada. A partir do começo do século XX, muitos artistas vão trabalhar com a tensão. Não pensar mais em termos de harmonia entre as partes que compõem a obra, a harmonia coesa, uma harmonia orgânica, como era a partir do romantismo, e trabalhar antes com as próprias contradições da obra. Principalmente porque vai se ter uma apreensão da própria impossibilidade, talvez, de chegar a uma harmonização perfeita entre as várias dimensões da obra. Mas assim, na poesia, entre todas as histórias, assim, sempre tem alguma relação. Sempre vai haver algum tipo de relação. Não, de relação assim. Depende do conteúdo da forma, sim. Sim, algum tipo de relação. A questão é justamente tentar especificar qual é a relação. De forma que a forma ela seja interdisciplinar a análise do corpo. Então, sim, em geral, sim, na arte moderna, sim. Na arte moderna, a construção formal vai ser um dado importante para a criação do significado. Porque, digamos, na arte anterior à modernidade, você tem formas de convenção. Forma fixa, negócio passado e tal. De tal modo que a forma é entendida mais como um molde que é preenchido por um dado conteúdo. Então a forma é um pouco pré-dada. E, modernamente, vai se pensar justamente na possibilidade de fazer com que a forma passe a expressar algo particular, não seja mais algo simplesmente transmitido pelo passado. Não que a tradição não importe, é claro que depois vão elaborar essa tradição anterior de maneira própria. O verso livre poderia ser uma interpretação disso? Sim, sim. Por exemplo, o verso livre tem a ver justamente com esse período cultural do 19 vai se tornar um recurso mais ou menos corrente para muitos poetas. Tem a ver com um desejo de romper com certas formas que eles consideram insuficientes para expressar os novos conteúdos. Então, nesse sentido, também as novidades formais elas não são apenas resultado da, digamos, criatividade, originalidade individual do escritor. Então, isso também, é claro. Mas a gente pode entender essas inovações formais como sendo também elas próprias sugeridas ou demandadas pelos novos conteúdos. Os novos conteúdos que são os históricos. Esqueci onde eu estava. Nessas doutrinas históricas, nós temos a cena mais ou menos objetiva. E depois, na terceira estrofe, como posso dizer no único verso, devagar as janelas olham, nós temos uma pequena em relação às estrofes anteriores. A começar no fato de ter um único verso. também pelo fato de que, embora se dê a repetição da repetição, devagar, o devagar vai aparecer numa posição diferente do verso. A primeira pequena ruptura, o sentido ainda permanece. Né? O sentido da agravidade, mobilidade, etc. Continua. O que é reforçado também pelas reticências. Aí surge a novidade, que é a linguagem figurada. Nas janelas olham. Até o verso anterior, nós tínhamos um quadro mais ou menos objetivo. Sem linguagem figurada. Aqui surge uma imagem. Janelas olham. E a imagem tende a trazer um pequeno enigma. No caso aqui, não chega a ser um enigma, mas é fácil de decifrar. Nós sabemos que significa as janelas olham. Literalmente, a janela olhando assim, pessoas por trás da janela. Mas mais do que isso, não são apenas pessoas por trás da janela, mas está sendo apresentado nesse verso, é um dado comportamento, um certo hábito, dentro de uma sociabilidade particular, que é a da vida provinciana. E nós chegamos a caracterizar atitude, como vocês escreveriam? O que ele está falando? Devagar, a janela torna. Devagar, as janelas olham, parece indicar esse comportamento, esse hábito das pessoas na de si mesmo, interior, já observando a vida do outro, se notando, se prometendo coisas indicadas aqui nesse verso. Tanto esse significado não. Porque todo poema se desenvolve um pouco como uma descrição. Não me parece que ele esteja apresentando a cidade para alguém que não conhece a cidade. Se fosse, eu poderia justamente essa impressão de que a primeira parte você mostrando a cidade e tal, aí com o interlocutor dizendo que essa sessão é devagar, não é mais hora. Essa impressão. O próprio devagar como um aviso, assim? É, tipo, como se fosse um aviso. É. Talvez. Eu não sei, eu acho que na sequência do poema não dá pra ir devagar nesse sentido, não. Como se fosse voltado pro interlocutor, não. Sim. Acho que não, é uma descrição. Devagar, as pessoas olham. As janelas que olham devagar. Nesse sentido, acho que é uma continuação da descrição da cena, mais do que propriamente uma apresentação dessa cena para um interlocutor particular. Eita vida besta, meu Deus. Ele caracteriza essa vida provinciana como sendo uma vida besta. Qualifica. Pode indicar um certo distanciamento por parte desse sujeito em relação a essa vida provinciana que foi apresentada nas fases anteriores. Distanciamento que implica uma certa ironia. Ele vai tratar essa vida provinciana com uma ironia que é uma ironia amena. Não se trata de uma sátira mordaz, não é uma crítica violenta. Tem um grãozinho crítico aí. Não idealiza a vida provinciana. Para mostrar o que a vida provinciana tem de desagradável, né, nessa atitude, nesse comportamento que ele descreve aqui com a imagem da janela olhando. Então, as janelas assim, controlando a vida dos outros. Então, esse aspecto fica indicado aqui e a avaliação dessa vida em conjunto como sendo uma vida extraordinária. Quanto à forma, tem alguma explicação para ser um verso só, a terceira estrofe e a quarta, né, também? Eu acho essa mudança no próprio conteúdo, né? Ele deixa de ser puramente descritivo e começa a introduzir os elementos novos. Digamos que nas duas primeiras estrofes, você não tem propriamente nenhum elemento negativo na descrição, né? Nem positivo. É uma descrição mais ou menos objetiva. Não dá para falar se ele está apresentando isso como algo bom ou como algo ruim. Quando aparece, as janelas olham, também não há uma qualificação propriamente dita, uma avaliação propriamente dita, mas se trata de um comportamento que todos nós reconhecemos. Eu acho que é difícil que alguém ache isso bacana. Eu sei da própria pessoa do mundo inteiro. E o último verso, então, é uma pequena ruptura, portanto, né? Devagar a janela agora. Daí o fato de isolar o verso faz com que o verso ganhe relevância, né? Chame a atenção. Entendi, obrigado. E no final, o último verso também destacado em função dessa avaliação que o sujeito faz. Foi aqui que alguém mencionou o ponto de vista desse sujeito. Que é o ponto de vista que implica o contraste do sujeito em relação a essa vida. Ou seja, ele está, para poder qualificar essa vida como sendo uma vida besta, ele precisa já, pelo menos, levar em consideração, ter como referência outro conjunto de valores que não é dos valores dominantes nessa pequena profissão. Mas será que, quando ele fala isso, as pessoas do interior têm um costume também de algo se referir a isso? Aí a pergunta é essa. Mas não uma coisa reflexiva, né? Sim, que é. Não necessariamente uma crítica, mas assim, uma. Então, você está lendo a frase de maneira isolada, eu entendo isso, eu sei que há esse tipo de uso da expressão. Agora, até dá para ler, talvez, nessa sugestão. Me parece que ele está tomando aí um certo distanciamento. Nesse sentido, eu estou puxando mais para o lado da crítica. Tá? Mas eu entendo que é possível você falar, eita, vida besta, quase como um contentamento com a vida besta. De qualquer modo, para conseguir qualificar ainda desse ponto de vista da satisfação, você precisa levar em consideração o contraste. Se você tiver inteiramente, se você não tiver outro parâmetro, se não o daquela vida provinciana, você não tem como qualificá-la como besta. Você está contrastando com um outro modo de vida, que não está explicitamente dado aqui, mas que é um outro modo de vida que vem. Está ligado ao ponto de vista do homem moderno, urbano, cidadino e assim por diante. Agora está puxando um pouco para esse lado da. Mas, de qualquer modo, ironia. Né? Ironia, eu acho que é uma dúvida de graça. Pode interpretar como um conformismo? Que é conformismo? Por ele ter citado todas essas coisas, não são nem boas nem ruins, mas ele só fala de vida besta, mas é assim. Tá bom? É, essa seria a leitura mais nessa direção. Se fosse no total, não a frase. Tratar essa vida mais ou menos limitada como aquilo que é possível viver aqui e. É isso. Então, parece que tem algo mais ali, em termos de significação do poema-tria. É só falta o nome, né? Cidadezinha qualquer. É, parece um diminutivo, né? Muito caro, né? Contra a poder de cidade grande, né? Então, ele fala cidadezinha qualquer, né? Da ideia de um... A cadeia funciona mesmo. Sim, sim. Exato. É, o diminutivo pode ser lido, acho que até de maneira ambivalente, não sei se seria essa mais. Um lado um pouco mais afetivo, mas também um lado do desejo, qualquer. E aí, de novo, está implicado o outro ponto de vista que não é o sujeito de vida, é apenas e só conhece a cidadezinha. E qualquer, também enfatizando esse lado de um desprezo, falar. Desprezo não pode ter esse. Feminização, e também acontecendo um grau de generalidade. Não está criticando uma cidade em particular, mas está apresentando aqui uma experiência comum no Brasil. O último verso ainda ganha força. É o fato de trazer uma sonoridade repetida. Tem a ver com a repetição do E. Eta, vida besta, do Deus. Então, essa repetição. Então, também faz um grande força. Você vai mais saliente. Muito bem. Então, com essa breve análise que nós. Com essa breve análise, nós já temos mais ou menos o tipo de trabalho que vai ser desenvolvido agora mais detalhadamente na sequência da aula. Então, o fundamental é entender, primeiro, que no poema, o importante não é apenas o que é dito, mas também a maneira como é dito. Então, eu queria chamar a atenção para a importância dos recursos formais, recursos técnicos, procedimentos técnicos formais empregados pelo poeta a construir o poema e que vão compor, portanto, essa forma particular deste poema e que já é, de certo modo, significativo. Então, nós vemos lá. E a ideia da monotonia, a lentidão, etc., está expressa, mas além disso, está também sugerida pela construção do poema. Então, a forma cria significado. É um ponto importante. Então, a gente vai ter que atentar, portanto, para a configuração específica do texto. Tentar fazer uma leitura mais abrangente. Espero que, embora a análise tenha sido breve, de certo modo superficial, o poema, que é aparentemente tão simples, tão singelo, ele é altamente estruturado. Talvez muito mais estruturado do que parece à primeira vista. De ler a primeira vez parece uma coisinha que uma criança escreveria. Mas aí a gente percebe, ao analisar, que ele tem uma estruturação, uma organização interna que é importante e é ela que sustenta a significação do poema. Então, observar essa arcabouço da construção. Esse é um dado importante para a análise. Portanto, o movimento que a gente fez foi um pouco partir das impressões gerais, que é uma primeira apreensão do significado. Só o significado geral, né? Criei, tem que entender alguma coisa do poema. E essa alguma coisa vai fornecer uma base, um ponto de partida, uma diretriz para que a gente possa desenvolver a análise. A análise pode, esmiuçando a construção do texto, tanto confirmar quanto modificar a maneira de entender o significado inicial. No caso aqui, nós confirmamos o significado. Tinha a ver com a própria monotonia da vida profissional e tal. do poema em si, outros elementos do poema também reforçam e criam esse mesmo significado, esse mesmo significado. Chegamos depois a uma interpretação, buscando ser um pouco mais abrangentes, no sentido de definir melhor qual é o lugar a partir do qual esse sujeito denuncia sua avaliação. Desse modo, fechar uma interpretação com base nos dados objetivos. Então, nesse sentido, eu queria dizer que a questão da leitura, que muitas vezes a gente entende para cá, com aquela ideia de que a interpretação é algo muito livre, muito pessoal, muito subjetiva, como dizer, né? E que, portanto, é difícil de entrar num consenso. Sim, nem todo mundo vai pensar ou ler do mesmo modo, né? Mas o que eu quero sugerir a vocês é que essa gama de significados ou de leituras possíveis de um texto é mais ou menos limitada pelo próprio texto. Não sou eu que estou impondo uma leitura particular, claro, conseguindo uma leitura. Aceito possibilidades de outras leituras, desde que elas estejam bem fundamentadas no texto. Mas é o próprio texto que vai delimitar as possibilidades de leitura dele. Não dá para simplesmente atribuir significados de maneira arbitrária, ou projetar significados da própria vida em algo que você está lendo. Nesse sentido, a leitura não é de todo livre, não é de todo subjetivo, nesse sentido, corriqueiro da palavra. Claro que a subjetiva vai num sentido um pouco mais rigoroso. Isso é um ativo na construção do significado. E aí, para emitir o sujeito. É preciso tentar, na medida do possível, fazer com que a leitura seja embasada em dados objetivos. Que são dados do texto. Palavras, transmissão, objetivos. Um dos elementos que a gente vai tentar desenvolver ao longo do texto. Nesse sentido, a análise já acontece na prática um pouquinho do método que eu vou propor para vocês. Esses dados objetivos estão sendo melhor para a gente? Sim, mas não só. Sim, sim, mas não só. Tem que pensar em tudo mesmo. Dados objetivos têm a ver com tudo. As palavras, começando pelas palavras, né? A escolha lexical. Então, nós vimos lá que aqui predominam palavras coloquiais, corriqueiras, do cotidiano. Não tem palavras que a gente consideraria palavras elevadas. Houve tempo em que a poesia era pensada como algo em que deveriam entrar temas elevados. Então, a vida cotidiana não fazia parte nem da literatura, nem da poesia erudita. Então, você tem um vocabulário correspondente também elevado. E certas palavras chegavam mesmo a ser consideradas não poéticas. Por isso que é hoje que a gente não consiga imaginar esse tipo de situação. Mas nem tão distante assim do tempo, né? João Cabral de Melo Neto, isso foi na década de 40 ou 50, começa a obra dele na década de 40. Década de 40 do século XX, hein? Não é passado até morto. Nessas obras a gente vai usar o contexto. Usaremos, sim. Usaremos. Usaremos. Então, o exemplo do Cabral. O Cabral chegou a ser criticado pelo fato de usar a palavra cachorro num poema. Disseram que cachorro não é uma palavra poética. Essa década de 40. Claro que o sujeito que disse isso teria parâmetros muito antiquados, né? Mas é o sintoma desse tipo de compreensão da poesia. Então, quando a gente sabe, né, a cultura modernista, a revolução que foi a entrada da linguagem cotidiana, da literatura, etc., então, o clichê é um lugar comum, mas que tem seu elemento de verdade importante para ser compreendido na sua devida dimensão. Então, este poema de Cidadinha Qualquer justamente se alimenta dessas conquistas modernistas. A mexicana, a é impossível sem a cultura modernista. A modernidade, também a visão problematizadora da realidade brasileira. Está complicada. Mesmo um poema simples, está cheio de elementos que estão sendo explorados. É que ali tem muita convenção, né? Convenção dada por uma certa tradição. Tem a mitologia, línguas, etc. O que os artes brasileiros fizeram de interessante é que, utilizando essas convenções artísticas que vêm de fora, na verdade, utilizando elementos da realidade brasileira, fizeram uma junção que, por um lado, tinha a função de, digamos, elevar o estatuto da própria realidade brasileira, ou seja, colocar o outro grande ponto, isso num outro livro que se chama Formação da Literatura Brasileira, um livro crucial que eles precisam ver, e que ele trata justamente do arcadismo e do romantismo. Lá ele caracteriza os poetas árcades e diz, quando o poeta árcade colocava uma ninfa no ribeirão do Carmo, ele estava como que elevando a realidade brasileira ao âmbito da literatura séria ocidental. Então, no contraste entre aquela realidade da colônia portuguesa, que era na época, e a realidade de onde emergiram essas convenções literárias, a realidade brasileira era considerada, digamos, inferior. Não era o Brasil ainda. Então, esse primeiro momento da literatura árcade tem, por um lado, essa função de tratar com dignidade essa realidade. Então, os poetas estão olhando, vivendo, ali o Paulo de Manuel da Costa vem da paisagem mineira, etc. Então, isso, que era uma paisagem rústica, não vai ser inferiorizado, vai ser elevado para o campo da cultura ocidental. E, por outro lado, havia também uma espécie de adequação desses elementos externos, que são pura convenção, como meios adequados para expressar a realidade brasileira, justamente porque a convenção árcade é a convenção da vida rústica. Houve aqui uma espécie de convergência, criando significados um pouco diferentes da partida original. Bem, depois, a folha que eu passei para vocês está com o segundo poema pela metade. Então, faltam essas duas estrofes. Tá? A folha. Achar escape. Que fazer, exausto, em país bloqueado, em laço de noite, raiz de minério, vez do labirinto, qual a razão, mistério, fresco se desata, em beijo, sozinho, ante a fundiana, uma orquídea de formas. E aí? Impressões? Ideias? Para mim, acho que a primeira impressão é simplesmente é como se uma pessoa lutasse, mas ela não tem para onde ir. Ela vai, tenta, mas não tem. O país está ali parado aqui. Então, por mais que ela busque outras alternativas, ainda assim o país não deixa assim, que ela vá para outra, para uma outra dimensão. Esse tipo de organização do poema. Soneto, né? É um soneto. Dois quartetos e dois terceiros. 14 versos, né? Distribuídos em quatro estrofes, dois quartetos e dois terceiros. É um soneto. Não tem rimas. Não tem rima. E eu não cheguei a ver a métrica aqui, mas. Então, mas nesse caso aqui. Cava, alarme, terra, escapa, exausto, bloqueado, noite, minério, labirinto, mistério, desata, sozinha, ante o cotidiano, forma. Não tem rima regular, né? É. Rima dispersa, ocasional, mas não tem minério, mistério, mas nada muito além disso. Esse soneto é diferente do outro soneto. Sim, mas pode ser informal mesmo. Mas da métrica? Métrica, né? Então, o soneto, exatamente. O soneto tradicional, né? Frequentemente vai apresentar versos de 10 sílabas poéticas. Então, o clássico é o soneto com versos de 30 sílabas. Claro que há também soneto com outras métricas, outros, etc. No caso aqui, nós temos versos, pode usar com cacilhas, de 5 sílabas poéticas. Só para lembrar, a gente vai ver isso mais tarde. Contagem de sílabas poéticas, na contagem moderna, vai até a última sílaba tônica. Tá? Ou seja, as átonas posteriores à última tônica não são contadas. Portanto, 5 sílabas são todos os versos do poema. Um incerto ca. Ca, va, sem a, lá. Perfurando até. Sem a, chaves, ca. Caracterização da organização do poema para o já passou? Ótimo. Esse é o primeiro lugar. Ah, tá. Aí a pedra do primeiro lugar. pronuncia exatamente o que o anti-euclidiano pode querer dizer aqui, mas assim, a impressão que me dá é que ele está num labirinto, mas a solução vem de uma forma racional, mas é uma coisa que brota diante dele. Depois de ter um desenvolvimento. Certo, cava sem alarme. Mas o sem alarme seria alguma coisa tipo sem preocupação, sem se alarmar? Sem fazer barulho. Ou sem. Pode ser uma variante de sem alarme. Sim, sim. Nesse caso seria mais no sentido de fazer essa atividade sem chamar a atenção da surdina. Há outros significados na palavra rápido. Pergunta. O primeiro significado é esse sentido geral que está dado no poema, matizado explicitamente no poema da situação difícil sem saída. Outras, assim, há várias, na verdade, que não vou mencionar. As que nos interessam, ação. Depois ainda, o sentido que é arco designa um inseto da família dos cavadores. Apolíbios. Mas a árvore também significa um gênero de plantas da família das plantas. Temos que dois significados, ou um pouco na primeira vez na leitura dos poemas, foi ingresso de Natália, no livro de Freitas lá, no artigo publicado em 71. Vários dicionários e encontrou esses significados recentemente. Se vocês consultarem dicionários, vocês vão encontrar outras significações além dessas. Nenhum dicionário lista todas essas que eu mencionei juntas. Então, uma ferramenta importante da análise literária é o dicionário. É, não só para esclarecer os significados de palavras que vocês desconhecem, mas também para, às vezes, esclarecer significados de palavras que vocês conhecem, mas que podem ter outras acepções não muito comuns e, eventualmente, podem ser acionadas pelo poema. Nem sempre, claro. Não dá para simplesmente... É preciso ter critério. Tem que ser direito para saber se o significado listado no dicionário vale ou não para o poema. Né? Mas, muitas vezes, o dicionário é poder abrir, iluminar algumas significações menos óbvias ou menos conhecidas. Agora que você falou que é um gênero de orquídeas, aqui no último, na última estrofe fala em verde sozinha. Em verde sozinha é orquídea, correto? Só que a orquídea é hermafrodita, então ela precisa de algum lugar para ela crescer. É a mesma coisa o país, então, para ele não precisa crescer, ele precisa crescer em conjunto. Não sei, aí eu acho que você está... pensando muito em termos empíricos. Eu acho que não tem outros elementos aqui do poema que fugiram essa questão de orquídea ter uma sustentação ou não. Mas ele está usando um outro sentido para país. Também é terra, lugar. Para quê? País. Um pouco pela significação do ápulo, são todas as coisas. No caso de representar tanto a orquídea quanto a formiga cavadora, pode representar aquele contexto que tinha, sei lá, as ideologias que brigavam, socialismo, capitalismo, ser a orquídea como uma ideologia que é contra, sei lá, bem capitalismo. Eu, Carlos, eu mal entendi uma coisa assim. Sim, sim. A quadrupô é justamente conhecido como o livro mais engajado para a política social. Você tem uma série de poemas que são mais diretamente políticos. Esse poema, que à primeira vista não tem nada de social ou político, está incluído nesse livro. A gente pode até encontrar alguma camada de significação que tem a ver com essas questões. Mas eu não vejo uma oposição. O título do apóstolo, né? É, tanto a família escavadora quanto a orquídea. Sim, mas então, mas no poema, se você atentar para o desenvolvimento do poema, não parece que ele esteja opondo uma coisa à outra. É mais o quê? Qual é a relação entre a orquídea e a orquídea? Vai achar a saída por causa da... Por causa da orquídea? Sim, mas o desenvolvimento do poema parece sugerir antes uma pequena história, mas, digamos, vamos caracterizar de maneira simples. O poema, a maneira, a semelhança do que acontece em Cidadezinha Qualquer, não começa com a expressão da interioridade do sujeito. Não é o sujeito falando sobre seus sentimentos, sobre as suas emoções. a sua, o seu pensamento, a sua visão, etc. Ele narra, ele começa matando. Tem um personagem aqui, que é o inseto, e o inseto realiza uma ação, é a parte de historinha. Tá? Essa historinha vai se desenvolver e vai chegar no momento em que a orquídea surge. Quase como se o desenvolvimento do poema sugerisse uma metamorfose, uma transformação, como se o inseto se transformasse na orquídea. No outro horário, alguém chegou a sugerir a ideia de pensando uma analogia do inseto como uma semente que geraria orquídea. Você vai preciso chegar ao ponto de dizer que o inseto é uma semente, não é. O poema nada indica exatamente isso. Mas parece indicar assim, uma transformação, uma metamorfose, tal como costuma acontecer em muitos tipos de insetos. Né? E aqui o inseto se converte na orquídea. Então, será que, sei lá, para mim parece que a palavra-chave aí é país com um sentido arcaico de lugar. Né? O país bloqueado não é o Brasil bloqueado, nem nada disso, é o lugar onde o cara está. Né? O inseto está que não consegue ir, sei lá. E justamente isso, a orquídea é o que consegue, sei lá, vencer essa resistência, esse bloqueio. Que é... Então, faz sentido dizer que vai sugerir uma transformação, uma metamorfose, certo? Na orquídea, do ponto de vista da realidade empírica, nós sabemos que isso é impossível. Mas essa... vai acontecer pelo desenvolvimento do poema. Então, o poema vai digamos, se tornar possível esse impossível. Então, eu vou ter que mostrar aqui o jogador bastante poético. Enquanto você pode na questão social que sobre foi um operário seguindo esse. Sim, se você pensar figurativamente, sim. Mas é exatamente. Então, acho que não há necessidade de restringir o significado. Eu acho que tem camadas aí que não se excluem. Eu acho que tem níveis de significação do poema que tem a ver, por um lado, com essa tensão social, que tem a ver com o contexto político do Brasil da época. E, é claro, com a posição política do Drummond. Há outras significações também. Não precisa necessariamente fechar exclusivamente uma. É interessante pensar em níveis diferentes de significação que estão aqui, mas sempre um ou o outro. Porque se a gente como é que a gente vai sustentar essa maneira? Está tudo bloqueado, e aí algo surreal acontece. E surge uma orquídea. Sim. Anti-orquidiano é vida matemática. Isso aí também, né? Então, aqui já é a relação das duas primeiras histórias. A vida previsível. Que acontece na primeira história. Algo imprevisível acontece e aparece. Que por acaso tem o mesmo nome. Isso, de um óbvio. Reiteração da ação do trabalho. É um gênero de orquídeas também, aporíneas. Cava, um inseto cava sem alarme. Depois tem uma mudança no verbo, mas que significa praticamente a mesma coisa, perfurando a terra. Então é a ação repetitiva, né, reiterativa da ação de cavar. Mas isso sem resultado. É uma ação que é... realizada repetidamente, mas sem resultado. Então, é infrutífera. Sem achar escape. Há também algo que chama atenção aqui nessa primeira história, que é a sonoridade do cavalo. Uma sonoridade dura e tem a ver com a própria dificuldade da ação. É uma ação que é repetida e é uma ação difícil. Uma situação aforética. Vai voltar um feto cava sem alado e o fundo da terra sem achais. Depois a gente vai ver a função das sonoridades no verso. Eu posso falar sobre isso mais tarde, a gente vai ver um detalhe. Ação repetitiva. Há também outra coisa que pode ser lido de maneira repetitiva, que tem a ver com ritmo. Ritmo aqui vai ser entendido como a alternância de sílabas fracas e sílabas fortes, sílabas acentuadas e sílabas não acentuadas. Falar em sílabas acentuadas e não acentuadas, e não tanto em sílabas átonas, sílabas tônicas, porque dependendo do modo como a palavra aparece no interior do verso, ela poderá ganhar um acento ou perder um acento. Se duas sílabas fortes aparecem na sequência, uma delas vai se sobrepor à outra. Então, isso vai ver depois. Então, por isso que eu vou falar, preferir pensar mais em termos de sílabas acentuadas e não acentuadas do que átonas e tônicas. Mas, no geral, tem a ver com isso. As sílabas tônicas são as fortes acentuadas e as átonas, as fracas não acentuadas. Então, no primeiro verso, nós temos um em sete, um ca, terceira e quinta sílabas poéticas acentuadas. Tá? Um em sé, um ca, certo? Depois, segundo verso, K, começa com a forte, K, vá. Sem, em princípio, é sem acento. Mas depois a gente vai ver que, lendo na sequência, um verso pode contaminar o outro. Não deixa de ser impossível. K, vá, sem, a, lá, primeira e quinta, né? Justamente quando vai essa sequência muito longa de sílabas fracas, a gente tende a acentuar alguma delas. Um pouco mais, ainda que não seja sílaba forte. Depois, perfugan, vaté, terceiro e quinto de novo, e finalmente, sem achar, escá, terceiro e quinto de novo. Então temos esse padrão, né? Terceira e quinta predominando, repetindo-se. Certo? Então, essa repetição vai reforçar a ação repetitiva que está dada no plano do conteúdo. Se vocês quiserem acentuar essas sílabas, ficaria mais ou menos assim. Um inseto, um inseto cava, cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. Então, dá para acentuar até o sem e o per, se quiserem. Alguns críticos acentuam. Não é obrigatório. Tem que ser os modos que vocês tendem a ler essa questão. Alguns críticos tendem a acentuar esse teto, essas sílabas que são fracas. Escapa sem nadar, perfil da terra, sem achar escapa. Então há uma reiteração do próprio vídeo. Reforçando, portanto, no plano formal, o significado que é dado no próprio conteúdo. começa a refletir. Mas ele quem? Muito certo? Tem a sugestão aqui de uma situação opressiva para determinadas posições dentro dessa sociedade, né? Que estava mais ou menos segurado, né? Esse país bloqueado. Eu queria sempre falar um pouco mais desse lado da reflexão. No primeiro estrofe nós vimos lá, predomínio da ação repetitiva, reiterada, mas sem resultado. Segundo estrofe não tem mais um certo carbono, não tem mais ação. É como se parasse a ação. É uma espécie de parada reflexiva. Literalmente, para para pensar. Mas ainda temos essa questão dele que, numa leitura possível, é como se o inseto tivesse parado e começasse a pensar na própria situação. E é também meio esquisito. Sujeito líder, né? Sujeito líder dá voz aqui para uma indagação que tem a ver com essa situação vivida do inseto. Escrita do inseto, escrita com a imagem do inseto na primeira história. Então, se vocês quiserem fazer uma analogia, tá? Só para esclarecer, analogia, tá? Vocês sabem como funciona o discurso direto livre na narrativa, que é aquele procedimento em que a voz do personagem e a voz do narrador como que se fundem e você não sabe exatamente quem está falando, se é o personagem, se é o narrador. Alguma coisa parecida, claro, tá? Acontece aqui na segunda história, né? É como se ele viesse narrando a historinha de inseto e surgisse essa reflexão que a gente não sabe a quem exatamente atribuir. Mas o importante não é tentar atribuir a esse ou ao inseto ou ao sujeito. Justamente essa indeterminação sugere o quê? A identificação, o espelhamento do sujeito no inseto. Uma espécie de identificação. No primeiro momento ele está lá descrevendo o inseto, e nesse segundo momento, o que fazer de fraude? Surge a questão de pensar sobre a própria situação, tomada de consciência. Pausa reflexiva. Permanece sem saída. Porque apenas a indagação não é uma resposta para ela. E fazer exausto num país bloqueado, num laço de noite, num país. Algo que tem a ver com, digamos assim, a experiência do inseto. Mas também com a própria. E aí nós vamos poder pensar também nessa questão do contexto social que está sugerido aqui. Não porque a gente sabe que o livro foi escrito, publicado em 1945 e o Dumont viveu nesse período, etc. Tá? Mas sim porque esses elementos estão sugeridos no próprio poema. Nesse sentido, eu vou ler o país aqui no sentido literal, né? Nesse sentido corrente. Lá, na Pires Norte, nós temos a terra diferenciada. Então, você tinha cavando, fazendo lá o seu trabalho insistente, ele tem tenaz de cavar para achar uma saída, ele está cavando a terra. Agora, na segunda estrofe, essa terra já não é terra, simplesmente, é um país. E mais, é um país bloqueado. O país bloqueado, essa imagem do país bloqueado, vai sugerir uma certa situação que a gente pode relacionar com a situação da vida. Porque a gente tem que ter essas outras informações. Porque a imagem já está dentro do poema, então porque a gente começa com a coisa da imagem. É, então, é que o poema provavelmente escrito um pouco antes, né, cara? Vai parecer que foi a publicação do livro. Então, a gente vai poder explorar um pouco mais essa outra dimensão histórico-social aí também, como uma das camadas do significado. Isso vai fazer com que a gente releia a imagem do inseto, e não vai tomar apenas literalmente, essa camada existe, está lá, mas também a gente pode ler como a figuração de um outro trabalho insistente, potente, tenaz, que acaba sendo insistido, mas é um trabalho que é realizado subterrâneamente. Esse trabalho é uma espécie de resistência à sobrevivência. Seu nome estava na mesma lista que a minha, então a gente está na mesma. Aqui tudo bem, mas na outra lá de IEC, você teve IEC hoje? Eu tive... Sim. Estava no cantinho. Estava no cantinho. Ontem você teve a segunda aula com a... Era para ser com a Mariângela, né? Não. Verena. Não. Mariângela. Ah, então. São as mesmas. Né? Não são, não. Ela até passou o trabalho. Você tem aula com o Antônio de linguística? Não, tô. É bom? É, ele tá na cidade. Deve estar começando a dar aula agora, né? Mas o cara sabe pra caramba, assim. Se você fizer a pergunta certa, ele te responde, não sei o que é. Ah, e é bom. Mas ele não sabe ele destrinchar o tempo, sabe?